Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. I'm sitting on top of the world. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Chantão do Jovem Nerd e eu já comi 14 bis. Aqui é o Tucano e atenção passageiros com destino a Rio Branco, portadores de ficha cor de seringueira. Uau. Essa foi boa. Aqui é o Blue Hand e pra mim o Santos Dumont continua sendo pai da aviação. Aqui é o Fábio Yabu e inventar é imaginar. Olha que bela. É um poeta. Aqui é o Android e daqui a gente não sai sem uma resposta. Aqui é o Azaghal e eu tenho certeza que vão acabar com várias ilusões que eu tenho sobre o Santos Dumont daqui a pouco. Ah, vamos. Lá vamos nós, nerds, decolar neste Nerdcast. Mais um Nerdcast sobre inventores, com foco, obviamente, no nosso pai da aviação, Santos Dumont. Mas eis que há um mistério. Os irmãos Wright inventaram ou não o avião? Eu não sei se eles inventaram ou não, mas eu sei que eles estão certos. Vamos para o vídeo. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de Canelada do Nerdcast. Vamos. Muito bem, Azaghal, quem viu o Nerd Office essa semana, se você não viu, tem um link aí no post, notou que nós fomos ao banco de sangue. Exatamente. Onde eu fiz uma singela doação. Isso. De 495 ml. O que não custa nada, na verdade. Esse dia 25 de novembro, Azaghal, é o dia mundial do doador de sangue. Certo. Então vamos doar, porque esse fim de ano sempre caem as doações, a gente comentou no Nerd Office. E aproveita, tem um link aí no post, que o Ministério da Saúde criou um aplicativo de Facebook. Você adiciona, você diz o seu tipo sanguíneo, você diz que é doador, você compartilha com as pessoas da sua rede social. Isso aí, quem sabe, estimula todo mundo a doar sangue, que os bancos de sangue estão sempre precisando de sangue. Então... é importantíssimo. É uma atitude que você tem que vai tomar uma hora, sei lá, no máximo. Exato. Uma hora, no máximo. E tudo ainda toma uma dispensa de trabalho, olha só. Tem um negócio desse, né? E essa atitude que é tão rápida e tão simples de fazer, pode salvar a vida de uma pessoa, cara. É verdade, cara. Isso é uma atitude humanitária que todos nós podemos tomar, não custa nada, é super seguro e indolor. Quase. Só uma picadinha. Mas passa. Mais um recadinho, Azaghal, dos nossos amigos recorrentes da Cadritec, lembra? Sim, sim. Cursos de 3D especializadíssimos nisso tudo. Agora com a notícia que a Cadritec se fundiu com a DRC. Olha que impressionante. Se chama DRC agora porque a DRC tinha outros cursos do mercado de computação e juntaram-se com a Cadritec para formar um mega, mega centro de treinamento especializado em computação gráfica. A DRC não é uma empresa que nasceu hoje, os caras estão há 15 anos no mercado, então, cara, é uma fusão muito foda. A marca dos caras, cara, já é sinônimo de qualidade nesse tipo de treinamento. Excelente. E nesse Natal eles estão fazendo um show de descontos. Que é... show de descontos? É, eles chamaram de show de descontos. Tá ótimo, ele tá realmente que nem o Gugu aqui. E eles estão fazendo descontos nos cursos da área de 3D, de web, de After Effects, de Final Cut, maquete eletrônica, AutoCAD, Maya. O que, cara, vai lá, tem desconto em tudo que é curso. Vale até dia 25 de dezembro desse ano, até o Natal. Então se você quer se inscrever, ver logo, agora aproveita que os caras estão dando desconto. Tem mais, desconto é progressivo, às vezes você pode querer fazer mais de um curso, você pode querer fazer um curso de Maya, de After Effects e Illustrator, sei lá, vamos dizer. Flash. Flash também tem. Apesar de tudo, eles têm curso de Flash. Os descontos são acumulativos. Eles têm os programas que chamam-se Formação Profissional, que eles fazem um combo desses cursos pra uma área específica, entendeu? E aí o cara sai tinindo. Sai tinindo. E pronto pro mercado. Exato. Esses combos de cursos, formações profissionais, vão ter 25% de desconto, são parcelados até em 6 vezes. Então, cara, não é difícil você conseguir fazer teu curso lá na drc.com.br, certo? Certo. Agora banheiro do Gugu. Tá merchando, Gugu? Porra. Total, né, cara? Mas vai lá, se você é interessado, você corre atrás. Ó, e eles falaram o seguinte: vão sortear um curso que você escolher. Certo. Para alguém do Jovem Nerd, exclusivo pro Jovem Nerd. Você vai fazer uma parada mais analógica que você conhece, que é pegar o telefone e ligar pra eles. Caraca, é uma promoção vintage. Vintage, é hipster. Não, né? Querem... Agora a moda é ser hipster. Eles querem você faz... só a Jovem Nerd, entendeu? Saquei. Entendeu? Se você fosse dar uma curtida no Facebook deles, aí não ia saber quem era a Jovem Nerd e quem não era, entendeu? Então o cara tem que ligar pra Caditec. Tu liga, é São Paulo 11-3168-2123. Você liga e fala assim: quero participar da promoção do Jovem Nerd. Beleza. Faz o cadastro lá e tá concorrendo, beleza? E aí eles vão, o dia do sorteio é dia 23 de dezembro, e eles vão anunciar os vencedores no site deles, no Twitter, no Facebook deles, em tudo que é canal deles, certo? Certo. Então vai lá, drc.com.br. Pode ligar, cobrar? E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, pode pular para 20 minutos e 41 segundos. Isso mesmo, sou eu que falo agora. Muitos e-mails, Azaghal. Vamos ver o relatório aqui, o que, que as pessoas mandam. Notícias enviadas. Teclado que dará choque nos dedos quando o usuário digitar uma palavra errada. Isso é foda. Eles querem acabar com o analfabetismo funcional. Isso, assim. Caraca, perfeito. Perfeito, cara. Ia ser foda pra caralho. Devia ser obrigatório, devia ser lei. Exato, né? Todos os teclados deveriam ter essa parada de choque. E o choque deveria ser dobro quando eu escrever miguxês. Ah, é, com certeza. Quando escrever palavras no infinitivo sem R no final. Eu vou ouvir o Nerdcast. Tá, tá, tá. Exatamente. Steve Wozniak foi o primeiro a ganhar um Galaxy Nexus. Olha aí. Ele é o Steve Wozniak, né, cara? Ele é o primeiro a ganhar todas essas merdas. Exato, né? Porra. Todo mundo quer dizer que ele fez alguma coisa diferente do que pegar num Apple, exato, né? Exato. Exato. E tem uma reportagem, vídeo bem interessante de uma empresa que em 1994 antecipou, eu não digo o iPad só, mas os tablets, né? É, exatamente. Como nós conhecemos hoje. Bem legal. O vídeo é bem interessante e mostra que a previsão deles só não foi mais precisa porque eles não anteviram a internet como é hoje. É verdade. E as lojas de aplicativo. Isso. E essas coisas, né? Mas porra... É porra, bem... pra 94, meu irmão. É, bem acurado. O que você previu em 94? Que o Brasil ia ser tetra. Vários vídeos enviados. Cara, esses vídeos são demais, cara. Ó, um dia de vidro. Cara, puta merda, cara. Eu quero esse futuro agora. Exatamente. Uma coisa que a gente esqueceu de falar quando for falar de futuro é isso. Superfícies digitais. Não, eu quero superfícies de vidro. Exato, em tudo. Vidro, na mesa, tudo. Na parede, no espelho. Eu quero informação digital aparecendo no espelho do banheiro, na porta da geladeira. No... Não, não. Foi a primeira previsão maneira de internet em geladeira. É. Que é sempre uma bosta. É, exato. É sempre a porra do monitor escroto. É, assim, você está precisando comprar leite. Ah, é, porra, é a única coisa que ela sabe, que você não tem leite na geladeira. Nunca é maneira. Receita na porta da geladeira, uma merda, não funciona. Agora essa foi essa simples, puta genial, que pariu. Né? Eu quase chorei, cara, quando eu vi. Fotos e vídeos dos seus filhos que você pode dar zoom com os dedos e você pode desenhar em cima, zoar. Cara, ainda faltou ali os ímãs de geladeira digitais, que isso é maneiro. Ímãs de geladeira digital, caraca, excelente. Baixa o meu ímã de geladeira digital. Puta que olha, essa previsão de futuro de vidro, um dia de vidro, esse vídeo vale a pena, é muito legal. Eu queria dormir agora e acordar nesse futuro. Mas dá, cara, a gente vai pegar. É um futuro bem, bem factível. Eu quero bem um próximo. iPhone de vidro transparente, cara. Aquele iPhone de vidro, pelo menos. Eu quero aqueles acetatos tablets, eu quero tudo aquilo, cara. Ah, é bem parecido com a visão do futuro pela Microsoft. Isso, só que a da Microsoft é um pouco mais esquisita, não sempre é. Não, é maneiro, sempre também, é. Não, é maneiro, o vídeo é maneiro, mas assim, assim eles, né? Eles estão quase chegando na Apple, né? Assim, a visão do futuro dele é bem parecida com a Apple, só que é um pouco mais sombria. Mas, cara, esse é um futuro agradabilíssimo. Cara, olha só, toda vez que... É legal porque todo mundo vai ser milionário nesses dois futuros. Casas gigantes, eletrodomésticos fodas, carros absurdos. É foda, né? Porra, isso aqui é o mais foda. Eu quero esse futuro agora. Quero acordar numa casa gigante toda de vidro com todo mundo na rua me vendo. Excelente. E aí a gente já emenda no vídeo da campanha Desconecte-se para Conectar. que fala dessa galera, como nós, que fica se isolando nas telinhas de algumas polegadas e não olha o mundo ao redor. E aí, eles querem, a proposta é você largar essa porra, é isso? Não, não é largar, é você saber equilibrar. Equilibrar, claro. Não vai largar, vai largar também? Vai virar o Gabriel Dredd? Não, porra! Aí não dá, né? Vai conectado, cara. Vai ficar fazendo o próprio pão e se orgulhando de comer geleia? Porra. Não, tá certo. Tem que equilibrar. Não, tem que equilibrar, tem que equilibrar. Claro. Além disso, tem vários vídeos legais com um bebê que achava que a revista era um tablet. A gente falou isso no programa. Muito legal, cara. O verdadeiro iPhone Killer vale pela locução em alemão. Acho tão foda. A parada em alemão, ela tem aquele ar meio andrógeno. Sabe, quando eu ouço alguma coisa em alemão que não seja alguma ameaça de guerra, ela tem um ar meio andrógeno pra mim. Aham, excelente. E tem o vídeo do Futurama. Olhem lá a lista de vídeos, assistam, estão todos muito legais. E as artes dos fãs? Temos a Azaghal e a Tecnologia, de novo do Daniel Evangelista, que tá mandando sempre suas artes agora. Tem Azaghal e Jovem Nerd versão Android, por Thiago Onério. Olha aí. Ficou bizarro. Ficou meio assustador. Total. O Jovem Nerd ficou... Ah, cara, ficou muito escroto, cara. Não ficou mal feito, mas ficou muito assustador, ficou bizarro, cara. Ficou bizarro. E Azaghal e Jovem Nerd dos anos 60, por Bernardo Fontaniello. Uma ideia interessante. E as caricaturas dos Megabogas, por Rivaldo Barbosa. Os Megabogas? Peraí, não vi. Cadê? Olha só, caricaturas. Obrigado. Muito obrigado, querido. Nós adoramos artes dos fãs. Se você não sabe, elas depois vão todas para o Facebook. Você pode ver lá. Exatamente. Primeiro e-mail, Jovem Nerd. A gente recebeu recentemente. Eu guardei para esse programa porque ia linkar direto com a doação de sangue. Que eu sabia que hoje era o dia... Que a gente ia falar disso. De doação de sangue. Falei, pô, perfeito. Digo, como é que é? Leia aí. Ah, eu leio. Não, posso ler também. Vai ficar estranho, as pessoas não vão entender. Porque você é o primeiro a ler sempre. Tá bom, nego não tá tão autista assim, cara. Marjorie Rosa, informática biomédica, Curitiba, Paraná. Gostaria de pedir uma super ajuda em uma campanha de doação de medula óssea e sangue. Infelizmente, estou passando junto com meu namorado por esse desafio, mas sei que logo venceremos isso tudo. No dia 1º de maio deste ano, meu namorado, Johan, foi diagnosticado com leucemia, que é um câncer raro de sobrenome extenso. Ou seja, o único modo de cura é com transplante de medula. Certo. A taxa de sobrevida da doença sem o transplante é de apenas 2 anos, o que é no mínimo desesperador. Ela continua dizendo que quimioterapia castiga tanto o cara, né? Fala, pô, é foda, né? Até a Bia Kunze falou no programa que a nanotecnologia, né? Uhum. É uma parada que, puta, tem que vir, né, cara? Que vai ser muito mais precisa a incisão de medicamento, né? E aí, sim, com certeza. Ela está divulgando o máximo possível, e agora nós também, o caso dele, pois aumentando o número de doações, vai todo mundo estar ajudando muita gente. Exatamente. Além da gente salvar a vida do Johan, se você divulgar a campanha de doação de sangue e de doação de medula, você pode salvar a vida de uma porrada de gente, cara. Exato. Quanto mais doação tem, mais rápido anda a fila de transplante, né? Ela termina dizendo que ao achar um doador compatível com Johan, em qualquer lugar do mundo, ele teria a viagem a Curitiba custeada pelo hospital. Olha só que legal. Então isso deve ser não só pro Johan, como pra outras pessoas, né? É, deve ser. Aí o cara realiza a doação, que é rápido, praticamente indolor, e salvaria a vida do cara e de outras pessoas. É muito importante esse negócio de doação, fala-se pouco. Então hoje, nesse dia que é o dia, tem que se falar mais, não só nesse dia. Já rolaram umas campanhas no Twitter de doação de sangue também, da Tulin Tulin, quando ela sofreu um acidente e tal. Uhum. É importante a pessoa ser doadora de sangue, de medula, de tecidos, de tudo, cara. Não leva pra uma caixa de madeira o que você pode deixar aí, ou doa o que você puder doar em vida. Sempre é bom ajudar as outras pessoas. Isso mesmo, cara. Vamos ajudar, galera. Vamos ajudar porque, às vezes, amanhã quem vai precisar de ajuda é a gente, né? Exatamente, cara. Thales Maia, 20 anos, desenvolvedor web, São Gonçalo do Pará, Minas Gerais. São Gonçalo do Pará. Do Pará. Que é em Minas. Tá bom, né, cara? Jovem Nerd, como você queria um Dreamweaver para o seu tablet, indico o Cloud-ID. Obviamente não é um ID completo, não sei o que é um ID, quanto o Dreamweaver da Adobe. Mas é de graça, você pode programar em qualquer lugar. Ó, legal. Outro também é o phpanywhere.net. Além desse, existem muitos aplicativos para manipulação de imagens que substituem muito bem o Photoshop, dependendo do seu nível de uso do software. Entre eles, destaco o Sumo Paint. Então, galera, olha aí mais uma dica de aplicativo. Muitos aplicativos como esse podem ser encontrados no Chrome Web Store. Olha aí, que nós temos garotos de propaganda. Na categoria produtividade. Olha aí. Alguns ainda usam Flash, que infelizmente o iPad não suporta, mas muitos já funcionam com HTML5. Ah, pô, eu queria aproveitar, me indica aí um aplicativo para iPad e para fazer storyboard. Olha só, fazer storyboard. Ah, tô pegando. Sabe o que eu queria também, eu procurei outro dia, não achei? Uma claquete para iPad. Ah, não, cara, vai se fuder. Tem claquetes, mas são todas muito profissionais e caras. É mesmo? Sabe, tem? É tem mesmo? Tem pra galera de vídeo, de cinema. Olha com só. Mil informações, aqueles números malucos, sabe, mexendo. Uhum. Eu queria só uma parada que fosse pá! Não tem. Essa simples assim, gratuita, não tem. Então se você faz aplicativo aí pra gente, fica a dica. Pariu. Luiz Gustavo Bergamo, 33 anos, comissário de bordo. Olha aí, Azaghal. Guarulhos, São Paulo. Ok. Ele mora em Guarulhos, né? Um dos empregos. É, foi a opção, né? Vou ser comissário de bordo. O Jovem Nerd disse não desligar os equipamentos eletrônicos durante o esporro. Lá vem esporro e decolagem. Sou comissário de bordo e gostaria de esclarecer que o motivo não é apenas de interferências, que ocorrem sim, pois já presenciei. Aonde? A cafeteira? Não, eu quero... Não, eu gostaria de saber... Os detalhes. É isso, mano. Você tá zoando o cara. Não, o cara é comissário de bordo, ele presenciou o quê? Mas ele provavelmente já foi na cabine e viu os pilotos falando assim, olha aí, ó. Fudeu, os pilotos assim, fudeu. Bom, mas o maior problema é por ser em pousos e decolagem, os maiores índices de acidentes. Sendo assim, precisamos da atenção de todos, pois um comando de evacuação poderá ser dado através de gritos da tripulação por eventuais falhas no sistema de alto-falantes. Já sei que falará dos fones de ouvido da aeronave para os passageiros. Esses se desligam automaticamente e não têm potência nem capacidade de anular os sons externos. Então, Jovem Nerd, não retirar os fones de ouvido está pondo em risco sua própria segurança. Olha aí, falei que ia tomar de fogo. Avisamos, pois somos responsáveis pela sua segurança também, tá vendo? Olha só, agora esse cara falou... Agora eu vou ter que desligar. Uma parada que justificou em meio dele. O quê? Não é os problemas que acontecem na... De interferência, cara. Não é as interferências que acontecem na geladeira do avião e na máquina de esquentar café. Aham. Uhum. Porque ele disse aqui, já presenciou, mas ele não disse qual foi, né? Mas ele falou uma parada que é verdade. Se der merda, o nego vai começar a gritar no avião. Porra, mas aí você olha em volta, o pânico, você se... Mas se você estiver dormindo com uma parada no ouvido e aqui eu estiver abafando os outros sons, eu não vou deixar mais, cara. Porque você pode estar pondo em risco a sua vida e a minha. Se você quer morrer ouvindo o Celine Dion, que se foda. Mas tu não vai impedir minha passagem porque tu não vai acordar não, malandro. E Azaghal, último recado. Hoje, no dia de publicação deste Nerdcast, é Black Friday, Azaghal! Chegou no Brasil a Black Friday! Puta que pariu! Pra quem não sabe, Black Friday é uma ação que acontece há muitos anos... Nos Estados Unidos, que é o país do consumo. Sempre depois do lado do feriado de Ação de Graças. É, sempre, né? Na última sexta-feira de novembro. É, mas que é depois da Ação de Graças, lá. É, mas eles é a última sexta-feira. Sim, mas eles fazem um mega saldão, o mercado criou isso. Eles fazem um mega saldão pra limpar os estoques antes do Natal. Certo. E aí eles chamam de Black Friday porque, cara, é uma sexta-feira que é desconto absurdo pra tudo quanto é lado de nego e 5 horas da manhã pra fazer fila nas portas das lojas. É assim, é uma ação famosíssima que nasceu no mercado americano, né? Há muitos anos. E aí tá vindo o Brasil. Ano passado teve uma tentativa bem tímida de Black Friday. É, porque tinha muita gente que fazia Black Friday assim, na quinta-feira subiu o preço do negócio que custava R$300 pra 600, e aí dizia que tava mega desconto e tava com o preço original. Isso é uma sacanagem, né, cara? Não tem nada de Black Friday aí, de desconto, né? E aí o senhor Saraiva falou, vamos fazer Black Friday na Saraiva. For real. Isso. Vai. Nós estamos falando de Saraiva Online. Isso, na Saraiva Online, pelo que eu sei. Então, os caras estão dando desconto for real só hoje, nesta sexta-feira. Se ouvir esse programa depois, já era, acabou. Exatamente. Então a gente perguntou, olha, você não tá me zoando. É desconto. Eu perguntei, sem sacanagem, eu perguntei, senhor Saraiva, esse desconto é pra valer ou vai ser só em 3, 4 produtos? Exato. Ele falou, não, cara, é pra valer. Cara, tem livro com até 80% de desconto, tem informática, celular, eletrônico, tem games também, tudo, cara. Tem um hot site, tem um link aí no post, o hot site vai te levar direto pros produtos de desconto. Vai lá olhar, cara. Obviamente esse link tem o código do Jovem Nerd, se você quiser comprar alguma coisa, seremos comissionados, muito obrigado. Mas, porra, aproveita que é só hoje, termina às 23h59 desta sexta-feira, 25 de novembro. Certo? Black Friday. E na segunda-feira tem o Cyber Monday, que também nasceu lá. Que é desconto em exclusivo em produtos de tecnologia. Olha aí. Tudo bem, na Black Friday tem desconto em laptops, essa coisa de produtos de tecnologia. Mas na Cyber Monday é um pouco mais específico, tem desconto em outros produtos que não estão agora na Black Friday. Mas então se você perdeu pelo menos a Black Friday e quer comprar um eletrônico, vai na Saraiva, volta lá na Cyber Monday, que vai ter descontão nessas áreas também. Beleza? Podia chamar Cyber Monkey. Tá, beleza. Cyber Monkey. Na segunda-feira. O que tem a ver? Só pra fazer uma piadinha no final. Puta que pariu. Fraquíssima, fraquíssima. Eu me diverti. Fabiabu, você estudou a vida de Santos Dumont? Um pouco. É, você pode falar do seu livro já, não? Ah, acho que sim. Em primeira mão, pro Jovem Nerd. Olha só! E pra toda essa galera bonita que tá em casa. Pra todo esse público maravilhoso do Jovem Nerd. Vai ser o meu próximo livro, que se chama A Última Princesa, uhum. Que vai ser um conto de fadas, vai ser como uma fantasia histórica, na qual eu vou contar a história da Princesa Isabel, e de como ela lutou pela libertação dos escravos, e como ela acabou exilada na França, um ano depois da abolição. A monarquia tinha os seus problemas mesmo, né, cara? Não, mas então, foi lá na França que ela conheceu o Santos Dumont, ela virou amiga, eu não sabia isso, ela era amiga do Santos Dumont. Sim, eles eram mega brothers. Olha, que maneiro, cara. E você descobriu essa parada inusitada e virou uma história. Exato, virou meio que um conto de fadas, né? Cara, onde... a sua história surgiu porque você descobriu que o Santos Dumont e a Princesa Isabel eram amigos? Sim. Sério? Exato, sim. É assim que surgiu essa história, maluco. Foi bem assim. Porra, um grande inventor, amigo da última princesa do Brasil. Não é interessante, não é? É que são personagens que as pessoas não costumam relacionar, né? É, exato, porque é verdade. A Princesa Isabel, quando as pessoas pensam nela até hoje, pensam até numa coisa meio medieval, né? Meio antiquada, enquanto o Santos Dumont é um ícone de inovação e modernidade. Quando, na verdade, eles eram, né, viveram na mesma época. BFF. BFFs, total. Não, e era uma época muito louca, porque além deles serem amigos, eles se reuniam pra jantar, e aí ia o Cartier, ia o Eiffel, sabe, da torre. Caraca. Né? Só gente vagabunda. Só esse pessoal ralé, assim. Foi uma época de ouro, assim. Pra quem tinha grana, que nem eles, né? Quanto tempo pra ser rico. Pesquisando a vida desses dois personagens, eu vi que eles tiveram episódios, assim, nas vidas deles, que foram muito, muito fantásticos, sabe, e muito contos de fadas. Então acho que essa história, que eu não falei o nome até agora, mas é A Última Princesa. Na verdade, eu só fui pescando alguns fatos históricos e colocando eles numa ordem que fosse coerente, mas muito do que acontece no livro aconteceu na vida real. Eu ainda vou livrar você dessas princesas, cara. Pois é. Quem sabe não é por isso que chama A Última Princesa. Olha aí! Teve uma coisa muito, muito engraçada que aconteceu. Durante os testes dos balões dele em Paris, se eu não me engano foi durante o teste do número 5, ele estava sobrevoando Paris quando ele perdeu o controle do balão, uma coisa que acontecia toda hora, e ele caiu numa árvore, né, numa região chique de Paris e tal, e ele ficou preso lá na copa da árvore por muitas horas, e a Princesa Isabel tava morando lá perto. Por muitas horas? Muitas e muitas horas. Porra, mas que os parisienses estavam fazendo... Porque ele tava muito alto. Era o dia que te barrei, caralho. Caraca, eu estive agora na França, não tem essas árvores tão altas. É a poluição, tinha boca as árvores, cara. A Princesa Isabel, que morava lá perto, mandou os criados dela enviarem um almoço pra ele. Na árvore? Caraca. Por que ela não mandou os criados tirarem ele da árvore? Aí é que tá. Dizem, pelo menos a versão que eu li, diz que ele não queria descer porque ele queria saborear o champanhe que ela tinha mandado sozinho e não queria dividir com ninguém. Excelente. Algumas horas depois ele desceu e recebeu um convite pra ir jantar na casa dela. Enfim, a partir daí eles ficaram grandes amigos e tal. E a partir daí que se baseia a minha história, que vai sair ano que vem. Pô, excelente. Então foi numa medalhinha que ela deu pra ele que surgiu lá o relógio dele, o relógio de pulso. Sim. Dele. Tem muitas lendas que cercam o Santos Dumont, como essa, por exemplo, de que ele teria inventado o relógio de pulso. Ah, não, não, não. É mentira. Caralho, né? Já? Assim? Na lata? Na cara. Porque isso era um mito. Isso é mentira. Mas eu sempre que olhava as horas e falava Santos Dumont, hein? Quem diria? Não, não, já se fazia isso. Não, na verdade, quem usava relógio no pulso na época eram só as mulheres. Como ele precisava usar as duas mãos pra controlar os balões dele, ele pediu pro amigo dele, que era o Cartier, pra adaptar o relógio de corrente dele pro pulso. Amigo, né? Um amigo dele, não, é, Cartier. Não, seu amigo é o Cartier, você vê que o negócio... Mas uma coisa interessante foi que ele fez esse pedido depois que ele ganhou da Princesa Isabel, né, nessa ocasião, durante esse jantar, uma medalha de proteção. E essa medalha, existe uma carta descrevendo o diálogo deles, e ela fala mais ou menos assim: ah, Alberto, essas coisas que você faz são muito perigosas, então pega essa medalha de proteção e, sei lá, usa no pescoço, na carteira, ou então enrola no pulso mesmo. Uhum. E foi depois disso que ele pediu pro Cartier fazer o relógio de pulso dele. As pessoas já voavam antes da invenção do avião. Sim. O Fábio Abu já falou, né? As pessoas voavam de balão. E sabe quem foi que inventou o balão? Quem foi? Bartolomeu de Gusmão. Famoso Bartolomeu de Gusmão. O primeiro padre voador. Exatamente. Olha, era padre? Foi. E esse era não padre. Se meteu em alto mar. Que é a rua a Beverly Wilson de Santos, né? Sim, uma rua super famosa em Santos. A rua do litoral? É, aqui mora um tucano. Canal 4, podem procurar por ele lá. Ele era santista, filho de portugueses. Ah, tá. Ele é considerado o primeiro cientista brasileiro. Mas pera lá, não foram franceses que levantaram o primeiro balão? Então, na verdade, existem... O balão... Não existe um consenso de onde ele foi criado. Existem evidências que o balão foi inventado na China antiga, ou, sei lá, pelos incas, pelos nazcas, pelo mundo inteiro. Até porque, como todos os povos tiveram um acesso semelhante ao fogo e puderam observar que o fogo fazia com que a fumaça e as folhas se levantavam, era uma conclusão um pouco óbvia de que eles podiam usar aquilo, eventualmente, para erguer um objeto, né? Ah, mas pera lá. Tem gente que até encontra helicóptero em hieroglifo. Não dá pra confiar nesse tipo de informação. Não, esse eram os deuses astronautas. Aí... Na verdade, essas invenções, assim, elas aconteciam em vários lugares ao mesmo tempo e a gente sabe dos que ficaram mais famosos. É, exato. É verdade. Eu acho justo, inclusive. O primeiro registro de uma máquina voadora é de 400 a.C. Caraca! Era uma espaçonave. Foi de um filósofo chamado Arquitas, amigo de Platão. Era tipo um avião pequenininho, que nesse projeto dele voava, movido a vapor d'água. Como assim, cara? Mas peraí, isso aí é uma teoria lá, que nem um monte de projetos do Leonardo da Vinci, né? Que nunca foram reais. É porque como na época muito pouca coisa era registrada por escrito, né? Uh-huh. Então não existem muitas evidências concretas assim, ou mesmo projetos, como é o caso do da Vinci. Mas é tido como o primeiro aparelho voador criado pelo homem. Essa é a fonte de toda a discussão. Afinal de contas, teve testemunha? Não teve testemunha. Quem testemunhou era confiável ou não era confiável. Esse é o problema desse Nerdcast inteiro. Vamos chegar lá. Hoje a gente vai dar o parecer definitivo, é isso que você está não, dizendo? Não, não. Vamos chegar lá. O parecer definitivo oficialmente está no Clube da França. Nada que os franceses digam tem que ser levado em consideração. Se a gente conseguir hoje um parecer definitivo, semana que vem eu quero gravar o Nerdcast sobre Dom Casmurro. Boa. Muito bom. Estou voando. Santos Dumont, ele nasceu rico já. Pai fazendeiro de café, mega podre, milionário foda, né? Mega podre de rico, não que fosse podre o pai dele. Simplesmente a maior fazenda produtora de café do Brasil. Exato. Nasceu no Brasil Império ainda, em 1873, né, cara? Jovem já, ele já se interessou por um livro alemão que falava tudo sobre balões, como funcionavam os balões e como era. E ele era fascinado por essa parada desde jovem, né? Inclusive o nome do livro era esse, tudo sobre balões. E peraí, Jovem Nerd, que você tá se adiantando um pouco. Ele sempre gostou muito de mecânica e máquinas, principalmente, né? Uhum. Porque além do pai dele ser um mega fazendeiro de café, ele também construía ferrovias pra poder transportar o café dele pelo Brasil. Uhum. Era meio Tony Stark, assim, sabe? Ele fazia tudo. Maneiro. Se eu não me engano, quando o Santos Monte tinha 18 anos, o pai dele sofreu um acidente de cavalo. E aí ele ficou com o lado do corpo paralisado. E naquela época, as novidades vindas da Europa no âmbito da saúde estavam ficando muito famosas por aqui. E o pai dele resolveu se tratar lá. Então foi toda a família pra Paris. Aí que Santos Dumont realmente se apaixonou por Paris. E lá ele viu balões, ele viu a Torre Eiffel, ficou maluco e resolveu que ia morar lá. Nessa época, a nossa metrópole, por assim dizer, era Paris. Tanto que a cidade do Rio, várias coisas daqui eram copiadas da França. Os franceses tinham uma influência grande aqui. Motivo que é meio que óbvio que eles iam escolher a França pra ir. E aí lá ele foi atrás do cara que escreveu o livro, que agora eu não me lembro o nome, que eu vi no documentário. Que foi, se tornou o mestre dele na fabricação de balões, né? Nossa, Jovem Nerd, que documentário foi esse que você viu? Não foi? Pelo menos ele foi procurar ajuda do cara pra fabricar balões, não foi? Pelo que eu estudei, quando ele foi pra Paris, ele conheceu o Aeroclube de Paris, onde existiam várias pessoas que já faziam experimentos não só com balões, mas também com aeroplanos, que eram aviões ou não tripulados. Ou... Quem tá lixando? Lixando as unhas, cara. Que porra é essa, cara? Ah, ninguém se manifesta, reparou, né? Eu não. Dessa vez não fui eu. Bom, ele conheceu o Aeroclube de Paris, onde as pessoas se reuniam para fazer experimentos com balões ou com aeroplanos, como eram modelos hoje, né? Aviões pequenos, ou mesmo experimentos para fazer com que eles fizessem um objeto mais pesado que o ar voar. Sim. Então ele começou a fazer vários experimentos, desde do Balão Brasil, né? Que foi o primeiro dele, até chegar no 14 bis. Esse que ele estrambelhou na árvore era um balão também. Isso, era o balão número 5. Número 5. Foi daí que ele ficou frustrado com essa porra de você não poder direcionar o balão. Né? Você ficava totalmente refém do vento, né? Se o vento soprasse pra lá, você ia pra lá. O balão não vai ser nada além de um hobby se a gente não puder direcionar o voo pra... Não vai ser útil nunca, né? De fato, se a gente puder direcionar o voo. Na verdade, o primeiro balão dele que teve um motor foi o número 3, em 1901. Sim, porque ele já tava tentando, né? Direcionar o voo. O número 3 foi um balão bem revolucionário pra época, porque ele mudou o formato do balão, daquela forma de pera invertida, pra aquele que é um charuto. Charuto? Aquele quibe do Habib's. Já é um dirigível. É, mais parecido com o que a gente conhece como dirigível. O cara queria direcionar o voo do balão de alguma forma, não existia como direcionar o voo. Mas ele não conseguiu, na verdade, né? Não. Ele é o Santos Dumont, caralho. Aí ele viu que ele não dava pra direcionar o balão e fez o avião, porra. Pera lá, tem uma coisa que o pessoal tá esquecendo. O Santos Dumont só conseguiu criar o dirigível, se é que foi mesmo ele quem criou, né? Porque todo mundo estava caçando isso ao mesmo tempo. Na verdade, ele não criou o dirigível, ele criou um dirigível. Ele tinha um monte de gente fazendo dirigíveis nessa época. É verdade. Na verdade, você sabe que o certo é dirigível, né? Dirigível. Por quê? Eu não peguei. Mas o que era interessante é que o Santos Dumont era uma pessoa muito baixa e muito magra. Então ele aproveitava do próprio corpo para poder levantar essas porcalhadas no ar. Uma pessoa mais pesada não conseguiria pilotar. Era algo personalizado mesmo. Então ele era tipo jockey de balão. Mas nessa época isso era comum. O piloto dos irmãos Wright, que eu não lembro qual dos dois que era, que pesava menos, o que era mais baixo. Se não fosse ele, não podia ser mais ninguém. O avião era feito pra ele voar. Esse acidente que você falou da Princesa Isabel não foi com o número 5? Foi com o número 5, sim. Então, o acidente número 5, ele foi no hotel. Na verdade, Jovem Nerd, os dois caíram. Teve a árvore, teve o... Ah, tá. Teve o hotel. Na verdade, ele vivia caindo por Paris. Ele era conhecido como Caicá em Paris. Óbvio, né, cara? Que ele caía toda hora, né? Sabe como é que ele era conhecido na França? É. Tombe Tombe. É o quê? Caicá? É. O Yabu sabe, né? Tá certo? Tá certo. Aí. É mesmo? Ele era conhecido como Tombe Tombe? Não, não era. Tá maluco? Então, foi com o número 3 que ele circulou a Torre Eiffel. O número 3 já tinha formato de dirigível. Sim, de quibe. Foi engraçado que as pessoas ficaram tão malucas na época que todo mundo foi pras ruas pra assistir. Existem relatos de que as pessoas começaram a se amontoar em cima das pontes do Rio Sena. E foi tanta gente que nem começou a pular na água, sabe? Tem uma história também que a galera queria assistir de um navio e o navio acabou tombando. Não, o nome era Batomuxo. Tá. Que pariu, que piadinha. Piada que entrega a idade, né? O Aeroclube de Paris, ele fez um desafio pra fomentar a pesquisa em aviação, né? Não existia a palavra aviação. Não, na verdade existia, sim. Já existia aviação? Se existia a palavra aeroclube, né? O termo avião, ele foi cunhado... Acho que foi em 1890, não foi, não? Por sim, um 1890 francês. Por um francês, exato. Que estava justamente desenvolvendo o projeto do avião para o governo francês. Muito parecido com os Wright, né? Que estavam tentando vender a ideia deles para o governo americano. Mas esse veio antes. Mas então, eles fizeram um desafio de quem contornasse a Torre Eiffel e voltasse daquele ponto. Eles estabeleceram umas regras, né? Eu não sei qual é exatamente o tempo, mas... É, não vou lembrar. Eles deram um tempo, entendeu? Acho que foi um alemão maluco que ofereceu 100 mil francos. É, tinha uma grana, exato. É, não foi. O dinheiro não partiu do aeroclube, né? Partiu desse cara. Não, mas o aeroclube formalizou a parada, né, cara? Pra todo mundo. O cara botou a grana e o aeroclube organizou o negócio. A competição. E aí o Santos Dumont falou: ó, eu posso. Isso, na verdade, eles queriam ver, era tipo um show de horrores, né? Eles queriam ver o cara se espatifar na Torre Eiffel. É isso que eles queriam ver. Cara, acontecia a todo instante. Esse é o objetivo. O nego não vivia caindo na França nos telhados. Por isso que os rooftops da França são tão famosos, né? Mas não é só o Santos Dumont. Muita gente boa, muito engenheiro bom, acabou morrendo nessa brincadeira. E o primeiro a morrer foi um tal de Ícaro, né? Não, mas olha só. É porque ele é famoso, esse voo dele. Ele fala assim: ó, o Santos Dumont foi o primeiro a contornar a Torre Eiffel voando. Mas não, como não foi assim? Ele foi o cara que ganhou essa porra desse desafio. Ele não só contornou, mas ele contornou dentro do tempo da parada, entendeu? E ganhou a grana. Mas ganhou a grana que foi, obviamente, para os projetos de pesquisa dele. Não, na verdade, senhor, ele não precisava da grana. Não precisava. Não, senhor. O quê? Ele deu, parece que, 75 mil para o povo pobre. Ah, é? Ele mandou essa? Ele doou o dinheiro mesmo. Entre os funcionários. Isso, dele. Isso, mas foi pra galera. É verdade. Ele cagava dinheiro, meu. Não, eu sei que ele cagava dinheiro. Mas ele, assim, foi pro projeto, pros funcionários, né? Que trabalhavam lá no hangar. Sim, dele. Mas não foi pra ele. Não. Não foi pagamento pros funcionários, foi de extra. Foi, sim, aí, toma foi, aí que a gente foi ganhou. Foi bônus de loucura, lembrei. É. Aliás, o próprio governo brasileiro depois deu pra ele 100 mil reais. É, 100 mil reais, imagina. 100 mil francos. Olha, pelo feito. Governo brasileiro. Excelente. Quando o pai dele morreu em 1892, ele deixou pra ele como herança $500,000. Nossa. O que naquela época... Nessa época devia ser muita grana. Naquela época você podia viver o inferno. Você podia... Puta que pariu. $500,000? Tá brincando, cara. Uhum. Tanto que ele comprou, eu acho que nem foi com esse dinheiro, foi com o dinheiro que ele já tinha. Ele comprou em Paris um dos dois carros que a Peugeot tinha feito. Cara, olha só, Deus não dá asa à cobra. Se naquela época eu estivesse vivo e ganhasse essa bolada, não ia ter avião porra nenhuma, cara. Puta, mas eu ia cagar pra... Tá brincando, fodam-se vocês, olha, cara. Só. Você tá pensando com o Mazagal, o cara já nasceu em berço de ouro. Pra ele, era pura diversão, cara. É verdade, né? O cara que é rico não dá valor a porra nenhuma. Olha, a gente tá falando um monte de merda. Falando um monte de merda, que cheio de canelada essa porra. O prêmio se chamava Prêmio Deutsch. O milionário era francês. Prêmio Deutsch? Era prêmio alemão? É, sim, porque o nome do cara era Henri Deutsch. Ele era francês. E o nome, ele era francês? Um francês chamado alemão também é sacanagem, né? O Blue Hand lembrava de alguma parada alemã, então ele lembrou, era o prêmio Deutsch. O Santos Dumont disputou o prêmio Deutsch com o número 5, não conseguiu, fez o número 6 e aí sim ele ganhou e ficou famosão. Ah, a gente deu uma condensada, ele fez o baú e ganhou. 129 mil francos que distribuiu entre a equipe e os desempregados de Paris. Tá aí. Estou voando! Eu estou voando! Estou voando! Mas então, o Santos Dumont era mega ultra nerd, cara. Tipo... Mega. Canão. Agora todo mundo é nerd? Não. Ele não gostava de quadrinhos, nem de Star Wars. Não, porra. O cara era piloto de carro... e fazer alpinismo. O cara era um bon vivant mesmo. Isso é parada de bon vivant. Dirigir carro, fazer alpinismo. Ele era putanheiro, velho. Era, cara. Que putanheiro, maluco. Diz Isabel, diz aí. Cara, não teve... Não. Cara, não teve... Não, olha só. Existem... Não, ele nunca teve Existem mulher. Existem até relatos de que ele seria homossexual. Que não quer dizer que ele não era putanheiro. Não, olha só. Ou você acha que homossexual agora é sinônimo de castidade? Eu sempre achei isso. Ele era gay, mas só que tem uma neta dele, não tem? Lá vem, lá vem. Zaza! Cadê Zaza? Vem a piada de lá de longe. Tanto que antes do pai dele morrer e deixar aquela grana pra ele, ele falou: olha, meu filho, vai pra Paris e vê se você se faz homem lá. Porra, mandou pro lugar errado. Sacanagem. Não, olha só. O que dizem é que ele era super introspectivo, que ele era praticamente assexuado. Levemente afeminado, como eu li. É, levemente afeminado. Levemente afeminado. Pera. Olha a foto dele sem o chapéu, cara. Então, o que as pessoas acham? Que ele deveria ser homossexual completamente enrustido, porque no lugar onde ele vivia, na sociedade, na época e tal, era uma parada que era problemática. E então, é por isso que ele queria voar? Porque no céu ele poderia ser... Não, porque o cara, ele botava a mente dele numa parada e ia até o fundo. Era, a vida dele era aquilo, cara. Então, o que você tá dizendo pra mim é que o Santos Dumont era um infeliz. Sim. Muito provavelmente, é. Boa parte da vida dele, sim. Ele tinha depressão. Maluco. Você sabe como é que ele morreu? Ah, eu ouvi uma versão que ele se matou porque o avião foi usado na guerra. É mentira. O pior foi como me ensinaram, cara. Do que morreu o Santos Dumont? Morreu de desgosto. Isso, exatamente. Caralho, velho. Eu pensava, caralho, deve ser uma morte foda, né? Você morrer de desgosto. Ninguém nunca me falou que esse desgosto era suicídio. Mas ele se suicidou então ou não? Sim, ele realmente se suicidou no Guarujá. No Guarujá? Ele chegou aqui e falou assim, porra, aquele Luciano Duval me enganou. Vou me matar. Qual que é o nome do hotel, Tucano? É um hotel super famoso. Jequiti. Jequiti Mar. Não, foi num hotel. La Plage. Olha, o Santos Dumont, ele teve uma das mortes mais escrotas que eu já ouvi. O cara se enforcou num gancho que estava na porta do banheiro. Caralho. O cara era tão leve que o gancho não arrebentou. O gancho devia ser bom, você não tá levando fé no gancho. Antigamente as paradas eram feitas pra durar, cara. Exato. É. Vocês não sacaram como ele realmente morreu, né? Enforcado na porta do banheiro? Quem é que morreu assim recentemente? Quem? Assim? David Carradine. Não, porque ele deixou Caraca, David Carradine. Enforcado na Tailândia dentro do armário, cara. Foi no. Não tem aquele negócio que o cara se masturba e se asfixia? Não, para com isso. Não, porque o Santos Dumont não poderia nunca se masturbar pendurado na porta do banheiro. É demais pra sua cabeça. Cara, que horror isso, cara. Isso, é aí que o humor chega no limite. Não chega, cara. É totalmente. O cara é um cientista. O nego falou pra ele: aí, a parada é. Caralho, moleque, não fala isso, cara. O cara... Não, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho certeza. Tudo bem, tá bom. Ô, Jovem Neto, você tá pensando que o Santos Dumont era um santo? É, o Jovem Neto, ele idealiza as pessoas. Caraca, de uma maneira. Essa coisa de herói nacional, você realmente acredita nisso? Caraca, eu não tô discutindo aqui se é herói nacional ou não. Eu tô querendo contar o que o cara fez na vida dele, porra. Você realmente renega a possibilidade dele morrer se masturbando pendurado na porta do banheiro? Não existia isso nessa época. Ah, ninguém se masturbava nessa época. Que não existia isso nessa época? Não existia masturbação com sufocamento nessa época. Ah, é o que tu acha. Meu irmão, existia avião em 400 a.C. Tá bom. Tu cana adora essa merda. Estou voando. Como é que ele mudou de balões de dirigíveis para... aviões. Na verdade, eu acho que ele não mudou, né? O 14 bis, no começo, tinha um balão acoplado, não tinha? Ah, sim, o número 14 tinha um balão, realmente. Ele fez uma transição, né? Não foi o... Exato. Uma coisa engraçada sobre o Santos Dumont é que as pessoas veem ele como esse gênio científico, né? Que pensava em tudo, calculava tudo. Mas, na verdade, ele era bem diferente. Dizem que ele teria estudado aerodinâmica durante uma tarde da vida dele só. É mesmo? Porque ele considerava que a aerodinâmica eram dados abstratos, que não ajudavam em nada a experiência dele. E ele preferia confiar no bom senso dele. Então, até por isso, o número 14, que antecedeu o 14 bis, era simplesmente aquele avião precário com um balão em cima. Que é uma coisa que não faz muito sentido, na verdade, né? Tanto que depois que ele tirou o balão, o avião voou do mesmo jeito. O nome bis... Era porque... O modelo do avião continuava o mesmo, ele só tinha tirado o balão de cima, né? Como não houve grande alteração no projeto, ele colocou o bis ali. Hoje seria 14.1. Provavelmente. Repetição mesmo. Bom, e aí como é que foi o voo do 14.1? Na verdade foram vários voos, né? Uma coisa que me incomoda um pouco em como a gente vê os nossos heróis, os nossos ídolos, é que as pessoas costumam só ver o lado positivo e o que deu certo, né? O 14 bis era um avião cheio de problemas, né? Tanto pra começar que ele era ao contrário, né? É, sim. Eu duvido que alguém que estudou na escola o Santos Dumont 14 bis soubesse que a porra daquela da asa era na parte de trás. Cara, sim, as pessoas acham que era ao contrário, né? Não, como assim, cara? A foto clássica dele tá ele. Dá pra ver que ele tá de frente pra parte de trás. Eu sempre achei que era ao contrário. Como assim? Porque eu não reparei também, na posição, cara, do piloto. Eu também, porque nos livros antigos, as fotos... A impressão era uma porcaria quando a gente era criança, né? E aí, nos livros antigos, as fotos eram tão pequenas, tão diminutas, que você não dava nem pra ver o cara ali pilotando. Eu também imaginava. Primeira vez que meu pai me mostrou uma foto do 14 bis, ele falou assim, olha, esse é o 14 bis. Mas... Ele era um avião ao contrário. Você é de uma casta diminuta onde o pai explicava qualquer coisa. Tá bom. Meu pai nunca... Nunca, cara. O teu pai já te pegou um livro de ciência e essas coisas e ficou lendo com você? Nunca. Então, pô, meu pai fazia isso comigo. Exatamente isso que eu tô falando. Cara, nunca meu pai chegou... Lembra do 14 bis? Então, é ao contrário. É tudo ao contrário. Nunca. Então, as pessoas têm essa impressão de que o 14 bis era uma puta máquina, mas na verdade não era. Era cheia de defeitos. Tanto que a primeira exibição pública dele, que o Santos Dumont voou na frente de 11 juízes, né? Ele levantou voo e, sei lá, se ergueu tipo 15, 20 metros e depois caiu quase que em cima dos 11 juízes e quase matou todos. Caralho, os caras não viram o negócio chegando, pô. Sim, foi. Eles viram chegando, mas eles achavam que tava indo embora, porque tava de pau contrário, né? Puta que pariu. E no voo do 14 bis, que é aquele que mais conhecido? Sim, e... que foi em outubro, foi um mês depois. Em Paris, né? Ele não exatamente pousou, né? Ele caiu que quebrou as rodas todas. Isso, depois de voar 15 metros, o avião começou a se inclinar pra direita. E aí ele ficou com medo que o avião fosse começar a rodopiar. Então ele desligou o motor. Aí ele puf. E nisso o avião caiu. Enfim, ninguém se machucou e tal. E esse foi ficou conhecido como o voo do 14 bis mesmo, que foi reconhecido pelo Aeroclube da França e tal, e correu o mundo. Isso aconteceu em 1906. Sim. Isso que o Yabu falou tá perfeito. Ele falou sem emoção, falou detalhes técnicos. Isso sim é uma narração perfeita do fato. Agora, o que eu não posso aprovar é você ir lá na Wikipedia, onde está escrito assim sobre o acontecimento. O grande pássaro mecânico se elevava com vagar, mas de maneira inequívoca e incessante. Ao mesmo tempo, tal qual o pescoço estendido de um cisne branco em voo, a proa do aparelho avançava continuamente no espaço. O voo em si não duraria nem muito tempo e nem iria muito alto, mas consagraria um magnífico e importante salto em direção às nuvens. Cara, isso não pode na Wikipedia. Me desculpe. Mas você sabe, Arad, que é bem provável que essa versão do texto seja francesa. Isso não foi um artigo de jornal da época descrevendo a parada? Não, mas é. Você tem que demonstrar que foi retirado de alguma fonte. Não tem fonte? Não, então é alguém que ficou muito emocionado e escreveu essa coisa linda. Isso tem a maior cara de artigo da época. Tanto que pra imprensa francesa, o 14 bis se chamava Ave de Rapina, que é um nome bem mais style, né? Porra, bem melhor. Excelente. Porra, que legal. Próximo fudido. Nos Estados Unidos, dois irmãos. Quanto isso nos Estados Unidos? Antes disso, nos Estados Unidos. Antes disso, exatamente. Orville e Wilbur Wright também estavam na corrida das asas, né? Nessa pesquisa louca que tava todo mundo querendo voar nessa época. O mundo tem umas modinhas, né, cara? Ué, mas, cara, não é isso. Quando vem novos conhecimentos à tona, as pessoas pegam esses novos conhecimentos e transformam em outras coisas. Isso acontece o tempo todo. É um momento. momento que, nego, que estava se pensando mais em voar, porque tinha esse motores com capacidade para isso. Exato. Tinha algum conhecimento de aeronáutica, que não é nem um décimo do que a gente tem hoje em dia, mas já é o suficiente para poder se pensar que é possível se voar. Exato. De repente acontece uma coisa que você... Ih, caralho, isso é possível. E aí muita gente começa a pensar dessa forma e a procurar. Tem vários testes com o Pana 2, só que o Pana 2 é rebocado do chão, para a nave e pousava. Sabe por que eu nunca dei muito crédito pros irmãos Wright? Ah. Assim, fora a lavagem cerebral que fazem a gente no colégio, eu sempre imaginei eles dois como dois rednecks. Não é nem um pouco. Aí eu não conseguia dar crédito pros caras, entendeu? Dois caras de espingarda e... Como é que os caras vão decolar essa merda, sabe? Não, o pai deles era pastor, eles não eram redneck, não. Tanto que eles tinham bastante dinheiro, independente disso aí. E eram sete irmãos, né? Só não, dois. Não era o Santos Dumont. O Santos Dumont, no quesito milionaire, ele dava de mil neles. Até porque a diferença do Santos Dumont pra eles era justamente essa. Como o Santos Dumont já era rico, ele foi o criador do open source. Exatamente. Porque ele fez os projetos e quem quisesse os projetos dele, ele dava os projetos pros caras aperfeiçoarem, que ele queria ver a parada voar. Esses projetos liberados foram do Demoiselle, né? Sim. Depois. Sim. Foi depois, é. O voo famoso dos irmãos Wright, que os americanos se gabam de serem os inventores do avião, aconteceu em 1903. O voo do 14 bis... 1906. 3 anos antes, dizem que os caras voaram. A diferença, e o motivo que eu brinquei que pra mim o Santos Dumont ainda é o pai da aviação, é que o avião dos irmãos Wright é um planador modificado. Até aí, problema nenhum. Só que ele foi feito especialmente pra um dos irmãos voar, e ele foi lançado numa catapulta. Ele foi catapultado contra o vento, voou não sei quantos metros e pousou em 2 esquis. Então ele não decolou sozinho, com qualquer vento, voou e pousou. Foi uma pedra preparada, situação ideal para que a pedra voasse. Mesmo assim, ele precisou de uma ajuda da catapulta, ele foi catapultado. É aquela história, não é que os caras não fizeram um primeiro voo. Sim, eles fizeram o primeiro voo, mas o que se fala do Santos Dumont é que ele fez o primeiro voo onde o aparelho decolou, voou e pousou sem que o ambiente estivesse ideal para isso. É, duas coisas. Ele decolou, a força que impulsionou o voo estava dentro do aparelho, dentro do avião. Não estava fora, como a catapulta é uma força externa, né? Externa, O que o pessoal de aviação considera um avião é um aparelho mais pesado que o ar, cuja força motriz está contida no aparelho, né? Que aí o aparelho pode decolar de qualquer lugar. Exatamente, como um avião deve ser. Ele não depende de ter... Ah, fudeu, agora você foi para um lugar que não tem uma catapulta, você não vai poder mais voar. Só para falar um negócio para vocês, a catapulta só foi usada depois. O primeiro voo deles não tinha catapulta. Foi o quê? Tinha um trilho. Ah, tá. Na verdade, esse voo de 1903, que inclusive na época, depois do voo do 14 bis, quando começou essa discussão de quem teria sido o primeiro, muita gente na época defendia essa tese de que teria sido usada uma catapulta. E se você pesquisar na internet ou em qualquer lugar, você vai encontrar as duas hipóteses. Especialmente no Brasil, as pessoas ainda defendem essa tese. Mas tentando ir um pouco mais a fundo nessa questão, eu fui pesquisar um livro de um americano, que chama Paul Hoffman. Eu tenho um problema com o americano quanto a isso. Não sei se vocês repararam, os americanos inventaram tudo no mundo. Não é bem assim, que as coisas foram inventadas por outras pessoas. Então, quando vem esse papinho de americano, já me surpreende um pouco. Ele tentou dar uma versão um pouco mais isenta da história, né? E o que ele descobriu foi que o que eles usaram para fazer o avião dele decolar, na verdade foi um trilho que foi colocado sobre uma duna, ou seja, o avião descia para depois subir, mas ele não era catapultado. Só o peso dele já catapultava ele. Então, mas aí quando eles foram questionados sobre isso, eles colocaram o trilho sobre uma superfície plana e o avião decolou da mesma forma. Na verdade, esse trilho era necessário porque o avião não tinha rodas. Uhum. Isso foi o voo de 1903. Isso. Eles continuaram voando até 1908. Mas da mesma forma? Sim, de várias formas diferentes. Eles foram testando várias coisas. A catapulta foi uma das coisas que eles testaram. Mas tanto é que enquanto o pessoal na França voava 10 quilômetros... ficava 15 minutos no ar. Os irmãos Wright, quando reapareceram pro mundo, né? Quando apareceram pro mundo, ficaram mais de uma hora e voaram mais de 100 quilômetros. Até o Santos Dumont reconheceu que, pela experiência que eles tinham, eles já deviam estar fazendo isso há muito mais tempo. Os irmãos Wright não apareceram pro mundo logo em 1903. Eles eram desconhecidos. Até porque eles faziam os projetos deles em segredo. Inclusive em segredo do governo americano. Eles queriam vender aquilo para enriquecer. É. Mas a estratégia comercial deles não era muito inteligente. Eles queriam que o governo desse dinheiro sem ver os protótipos. Eles tinham muito medo de que aquilo fosse roubado. Eles queriam compradores para avião, mas eles não queriam mostrar, né? Eles queriam receber a grana primeiro. Eles chegaram a oferecer para o governo dos Estados Unidos, que se recusou a pagar sem ver o avião funcionando, né? Eles patentearam algumas peças do avião e queriam patentear o avião, só que não conseguiram. Não conseguiram? Ah, eu achava que eles tinham patenteado tudo. Não, eles têm patente do sistema de controle, que Davis é muito melhor do que todos os outros. O sistema de controle Davis é tanto que ainda é uma variação do sistema de controle Davis, ainda é o que é usado hoje em dia. Como o 14 bis virava? Aquele quadrado que fica na frente, o Santos Dumont puxava uns fios lá e aquele quadradinho dava uma entortada pra direita ou pra esquerda. Ele virava. E aí isso definia levemente qual era a direção. Os irmãos Wright, eles viram, assim, então, eu não sei se isso foi observação da própria natureza, o que a maioria dos inventos da humanidade vem observando a natureza, né? Eles fizeram um túnel de vento em casa, em escala reduzida. E eles fizeram vários modelos. Caraca, o túnel de vento? É. Em 1903 e 2? E... O túnel de vento é um ventilador metido a besta, né? Os caras não tem grande mistério. E eles fizeram um túnel de vento em casa, tanto que eles inventaram um sistema de controle antes de ter um avião em si. Que era eles torcerem as asas, não é? É. Eles torciam as asas e eles mudavam a direção do avião, assim como é. Acontece basicamente hoje, né? O avião meio que torce a ponta, né? As pontinhas das asas lá e tal. Ele vê um pedaço, uma superfície da asa, que é o que eles faziam. É, só que eles torciam a asa inteira do avião, né, cara? Que é pouco prático, mas funcionava, né, cara? Eles patentearam o motor deles também, se não me engano, mas o motor deles não era grande coisa. A sacada do motor deles, que era grande coisa, é que o motor deles tinha feito grande parte de alumínio. Então, mas o motor só apareceu depois do Santos Dumont? Como assim? O avião dos irmãos Wright, o voador, né, Flyer? É. Tinha motor, sim. Ele tinha um motor feito de alumínio, só que o motor dele era muito fraco. Por isso que o nego fala da parada da catapulta, de não sei o quê, porque o pessoal diz... O motor não conseguia fazer o avião decolar. Mas conseguia manter ele no ar. Entendi. O motor Davis não era grande coisa. O pecado Davis era o motor, digamos assim. E o Santos Dumont, o motor do Santos Dumont era grande coisa. O motor dele era bom. Esse primeiro voo... Não tinha ninguém, mas... Tinha um cara que escreveu um artigo. Na verdade, foram vários e vários voos. Em outros, às vezes, tinham. Teve um voo que eles chamaram 11 pessoas para testemunhar, só para falar que realmente foram eles. Depois eles fizeram vários voos, mas não chamavam muitas pessoas para testemunhar, justamente por causa disso que o Yabu falou. Eles queriam ganhar dinheiro. É uma diferença cultural. Os caras eram americanos. Americano quer ganhar dinheiro. Porra, mas o brasileiro era podre de rico também, caralho. Ele não precisava ganhar dinheiro. Isso aí, mas não é coisa de cultural, pô. O cara não tinha um dinheiro, que ele não ganha dinheiro, porra. O cara que tinha dinheiro, foda-se. Além de ser milionário, o cara morava na França, em Paris. A cultura é completamente diferente, pô. Não, eu sei. Eu não tô dizendo que não é a cultura americana ganhar dinheiro e criar produtos de consumo. Quem tá falando que é errado? Não, eu sei. Também não tô falando que é errado. Fazer as coisas pra ganhar dinheiro parece que é um crime. Não é crime, exato, de jeito nenhum, né, cara? Inclusive, tenho vários amigos que fazem coisas pra ganhar dinheiro, tá? Sou amigo de todos eles. Não, os caras estão certos. Os caras inventaram um negócio que pode mudar o mundo, eles querem ganhar o deles. É, tanto que depois que o governo americano se recusou a financiar os experimentos, eles tentaram vender o avião pra França, acho que pra Inglaterra e depois pra Alemanha ainda. Mas ninguém quis dar a grana antes, né? Ninguém queria bancar uma parada sem ver. E eles não queriam mostrar porque sabiam que ninguém ia copiar. Foda-se. Eles patentearam, mas a patente dessa época valia absolutamente nada. Porque eles iam fazer o quê? Iam processar um governo de outro país? Iam processar pessoas muito mais ricas do que eles. Então, os caras tinham medo que eles sabiam que a patente era só um pedaço de papel. Estou voando! Depois do 14 bis, veio o Demoiselle famoso? Ou já teve alguma coisa entre? Na verdade, o Demoiselle é o número 20. Houve 6 aviões aí entre um e outro. O 14 bis é conhecido como seu primeiro avião motorizado e tal. E o Demoiselle é... O primeiro ultraleve, digamos assim. Ele é menos conhecido pelo público geral, mas ele é considerado também uma puta máquina. Tipo assim, outro grande invento do Santos Dumont, que era aquela coisa rústica do 14 bis, só que transformado em algo muito mais mais parecido com um avião, como a gente conhece, né? O Demoiselle é um ultra-leve pra todos os efeitos. Você pega o design dele e pega um ultra-leve moderno, não tem muita diferença. Sim, tanto que ele já tem a cauda pra trás, né? Ele continua com aquelas rodinhas de bicicleta. Parece uma Asa Delta, né? Com cauda e uma hélice na frente. É uma gracinha, bonitinho. É o ultra-leve. É o ultra-leve. O ultra-leve, o motor normalmente fica atrás, né, cara? O Demoiselle ficava em cima, com uma hélice na frente. Mas a ideia de você proporcionar com uma hélice empurrando naquela época e motor atrás do cara não era muito agradável, né? O Santos Dumont sempre teve essa ideia de que a aviação deveria ser uma coisa acessível, que todo mundo no futuro teria o seu avião na garagem de casa e... Caraca, ele realmente tinha uma visão de futuro. Ué, mas é... A gente vai chegar lá, cara. Todo mundo vai ter um avião na garagem de casa. Não, mas a gente vai ter um carro voador, rapaz. Caraca, você tem uma visão muito errada do futuro. Ele sempre quis que o avião realmente fosse uma coisa acessível. Tanto que em 1903, ele fez um balãozinho particular com o qual ele ficava circulando por Paris. Apesar dele ser apaixonado por carros, enquanto as pessoas estavam comprando seus carros, ele estava viajando pela cidade de balão. Quando ele criou o Demoiselle, em 1910, ele enviou o projeto, plantas, tudo, para uma revista científica americana, que publicou as plantas do avião. Isso que é importante, ele nunca patenteou nada. Nunca patenteou nada. E aí a galera começou a fazer avião a rodo nos Estados Unidos, como hobby. Ele foi o criador do open source também. Exatamente. Ele tem um livro, só descobriram depois que ele morreu, parece, que ele transcreve algumas cartas que ele mandou pro governo brasileiro se oferecendo pra ajudar na modernização, na construção, na verdade, de uma aeronáutica militar. Ele sugeriu o uso do avião pra reconhecimento aéreo. É, obviamente. Nesse mesmo livro, Tucano, você deve estar falando do O Que Eu Vi, Nós Veremos, né? Isso. Que é uma série de cartas que ele escreveu ao longo dos anos, né? É. Nesse mesmo livro, tem outra carta dele que diz que ele jamais imaginaria que os aviões seriam usados em propósitos militares. Então tem vários textos que são muito contraditórios. É óbvio que ao longo dos anos a pessoa vai mudando de opiniões e tal, até dependendo do humor dela no dia, né? Mas esse livro, ele é bem contraditório em alguns pontos. E essa ideia que o nego faz, que ele ficou deprimido com o uso do avião, foi desgostoso, foi porque, a meu ver, foi uma parada que não passou pela cabeça dele um potencial de destruição tão grande que o avião poderia ter. E aí rolou aquele... Ao meu ver, isso é balela. Peraí. Não, cara, olha só. Ele não se matou por causa disso mesmo? Não, pô. Peraí, presta atenção. Caralho. Eu duvido que na cabeça dele, enquanto ele estava fazendo todos esses brilhantes, caindo, se fudendo, toda hora ficando pendurado em árvore, em teto de hotel e o cacete... Ele não pensava em matar os outros. Eu duvido que ele tenha imaginado que, eu posso vender isso pro governo pra virar uma arma. Não, vender não. Vender não, pô. Eu tenho certeza que, na cabeça dele, ele tava inventando uma máquina de transporte, de algo que era revolucionário pro mundo e não pensava, nunca tinha imaginado transformar isso no que transformaram, no que obviamente transformaram. Primeira coisa, eles começaram a usar os aviões na Primeira Guerra justamente pra reconhecimento, pra tirar foto do território inimigo, e logo depois alguém falou assim, olha, quando você tirar foto, leva essa bomba no teu colo e joga, entendeu? Joga, e eles realmente, os primeiros pilotos, levavam a bomba no colo e jogavam. Então, assim, por isso que tem tanta essa coisa das pessoas falando que ele ficou desgostoso, óbvio que ele ficou desgostoso, porque ele não tinha pensado nisso. Ele não era o projeto Manhattan, entendeu? Precisamos inventar um avião para ter a força sobre nossos inimigos, entendeu? Essa sua teoria é baseada em quê? Baseada que ele era um cara, um cientista, o cara que tava na dele, criando um negócio pra ele, o cara que não patenteou nada, o cara que publicou na revista científica todo o projeto dele, cara. Ele não é um cara publicista. Não é, cara. Senão ele tava numa base do governo escondido desenvolvendo essa merda. Ele não, ele tava voando em Paris, cara. É muito amor, né? É muita paixão. Você acha que não tinha paixão por isso? Não tô falando que então, não tinha. Porra. Tô falando que é muita paixão sua. Eu tô defendendo o ponto de vista do cara, pô. Parecer o Nerdcast sobre o Rock Balboa. Na verdade, teve alguns episódios bem tristes na vida dele, depois do Demoiselle, que ele criou em 1910, que assim, que ajudaram muito nessa espiral negativa que ele entrou, primeiro, né? Que ele caiu com o Demoiselle e se fudeu pra caralho. Ele tinha caído várias vezes. Mas sim, depois de uma queda do Demoiselle numa fazenda lá, ele se fudeu muito e não podia mais voar depois daquilo, né? Ele não pôde mais voar. É, na verdade, depois disso, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. Foi diagnóstico da época e hoje em dia é questionado, uhum, né? Porque ele viveu muitos e muitos anos depois disso sem manifestar os sintomas mais graves, assim. O que é fato conhecido é que ele tinha depressão mesmo, sabe? É. E cara, acho que isso fica bem claro lendo as cartas dele. O cara foi diagnosticado com esclerose múltipla. O cara já é deprimido. Já viu, né? Viu a destruição. Ver a guerra assim, para as pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, já é uma parada deprimente. É. O país foi invadido, que ele morreu lá. É, o cara, aos poucos, ele vai... Isso vai minando, né? A saúde mental, sim, do cara, junto com outras... com essas outras... Outros problemas que ele tinha, né? Isso não vai te ajudar, né, cara? O cara vai... Pois é, eu penso por isso. Não que foi desgostoso, mas eu acho que foi uma junção de tudo que o cara ficou numa depressão foda. Isso. Né? Depressão clínica. Não é depressão de, ah, meu Deus, tô triste, né? Tô de bode. Exato. Né? Depressão que nessa época não existia como enfermidade registrada e não tinha remédio. Não tinha sido inventada ainda. Exato. Mas em 1914, depois que a Alemanha declarou guerra à França, ele já tinha se aposentado, né? Já estava aposentado há 4 anos e estava vivendo na praia, na França, né? Numa casinha lá. Ele instalou um telescópio com o qual ele ficava olhando as estrelas à noite e tal, ficava lá na vida reclusa dele. Já tava chupeta. E ele não falava com ninguém da vizinhança, sabe? Ele tava bem recluso mesmo. E aí, quando estourou a guerra, a França foi tomada por uma paranoia, assim, de, meu Deus, quem é espião, estrangeiros e tal, e denunciaram ele pra polícia. Então, a polícia foi na casa dele, revirou tudo, e assim, e como já tinha passado o auge da fama dele, acabaram nem reconhecendo ele. Uhum. E depois, enfim, depois que foi esclarecido que ele não era espião, nem terrorista, nem nada, tipo, a polícia pediu desculpas e foi embora. Mas aquilo foi tão ultrajante pra ele, que ele teve um acesso de raiva e colocou fogo em todos os projetos dele, todas as plantas de aviões, todos os escritos, tudo. Então, muita das coisas do Santos Dumont se perderam aí, sabe? E acho que até por isso que tem tanta controvérsia sobre a pessoa dele. Se perdeu muito registro, a própria família tenta, eu não digo que mascarar, mas tenta pelo menos preservar um pouco, né, do lado mais pessoal dele, do lado mais humano até. A família dele faz o que o Jovem Nerd tá fazendo nesse podcast. Ao contrário da Azaghal, que diz que o cara... se matou. Eu não disse. Se masturbando com asfixia. Eu levantei. Puta que pariu, cara. Eu levantei uma possibilidade que não deixa de poder, assim, vocês querem endeusar o cara. O cara não tô endeusando, era não. Cheio de problema, às vezes o cara tava procurando uma fuga e, porra, vai que funcionou várias vezes e nessa o cara se fudeu. Ai, puta que... Você... Eu estou voando. Você sabe a história do coração dele? Não, qual é a história do coração dele? Que o coração foi embalsamado. Hã? Sério? E tá preservado até hoje. Aonde? O médico popô. É animal essa história, cara. Que história é essa, cara? É, depois que ele morreu, o médico legista dele, chamava Walter Haberfield, o cara era mega fã dele, sabe? Tipo, conhecia o cara, conhecia a fama dele, e ele teve que embalsamar o corpo para que ele pudesse ser transportado do Guarujá até o Rio, onde ele seria sepultado. Porque na época tava rolando aquela revolução em São Paulo, que eram os paulistas contra Getúlio, sabe? Constitucionalista. Foi quando Getúlio tomou o poder e São Paulo se rebelou. É, e tava tendo uma puta guerra em São Paulo e tal. Então, eles ficaram com medo de que o corpo fosse se perder, né? No transporte. Então o corpo foi embalsamado e ele guardou o coração num vidro de formol. E o coração ficou com ele até 1944. Caraca! Quando ele ofereceu de volta pra família que recusou. Pera. O cara ficou com o coração milhões de anos. Até 44. Tava em cima da baía dele em casa. Quantos anos ele ficou? Faz as contas aí, 32 a 44. Ah, tá, 12 anos. O cara ficou com o coração do cara há 12 anos e aí depois falou, quer saber? Não quero mais. Tocou na campainha dos Dumont e aí falou, aí, esqueci de contar, eu guardei o coração do bisavô, sei lá, patriarca da família? Pois é, creepy. Aí ele sai daqui, seu maluco, né, cara? Sai daqui, seu maluco, aí ele ofereceu pro governo brasileiro, que conserva o coração até hoje no Museu da Aeronáutica, puta no Rio. Puta merda. Tanto que quem quiser ver, tá lá. Caraca, vai olhar... Tem alguma coisa diferente do coração dele? Não, ele tá tipo numa redoma, assim... Não, mas tem asa, tem alguma parada assim que tu fala, porra, esse cara era foda. Não, um coração, caralho. É um coração. Não, você não vê o coração em si, você vê o invólucro. Você não vê o coração? Não, porque ele tá dentro do negócio lá. Mas, porra, que... Essa é das viagens mais merda possível, né? Vou ver o coração dos seus irmãos. É, não deu. Mas você vê a caixa onde está o coração. É tipo visitar a relíquia de igreja. Caraca, cara, que significa que não tem nada lá dentro. Por isso que a família não quis. Caraca, eu vou fazer uma caixa com o meu coração agora. Tá parecendo Piratas do Caribe isso. E se você pegar o coração do Santos Dumont, ele ressurgirá. É, você controlará ele. Exato. Que pariu, cara. Ai, meu Deus. Estou voando! Eu estou voando! Estou voando! Tem mais uma invenção que é atribuída a ele, né? Qual? O chuveiro com água quente. Foi aquela casa dele de Petrópolis. É maneiríssima. Vai dizer que nada daquilo ele inventou também. Não, ele inventou tudo. Desenhou os móveis, tudo. Fala da casa. Pô, os degraus, cara. Como é que é o nome da casa? A Encantada, Encantada, né? Encantada. Você sabe qual é? Sempre tá com o pé direito em casa? O cara é um otimista no final das contas. Mas essa é a escada externa. É. Só tem como subir se for com o pé direito primeiro. Isso. O cara era... Mas só que tem uma escada dentro que você só consegue subir com a perna esquerda. Ah, é? Mas qual é o lance dessa casa dele? Ela é casa de isso de férias? É depois da França ele voltou pro Brasil, depois daquela merda da polícia, é isso? Sim, ele construiu a casa pra... Era meio que uma casa de repouso, assim. Ele não morava lá, ele só passava algumas temporadas. E meu, olha só como o cara era visionário. Ele tinha telefone nessa casa e ele pedia comida pelo telefone, cara. Olha só! Mas pra quem que ele ligava? Ele ligava pra um restaurante da região. Que era o único restaurante que tinha telefone. Então foi o primeiro delivery. Foi em Petrópolis? É, provavelmente. Caraca, o cara inventou o open source e o delivery. Foda-se o avião, né, cara? Eu fui várias vezes nessa casa do Santos Dumont. Várias. Você foi várias? Várias vezes. Também fui várias vezes. É um lugar maneiro de visitar. Teve várias excursões da escola? Não, eu fui uma vez na excursão, mas eu já tinha ido antes que meus pais. Que meus pais já ficavam mostrando fotinho, mas me levavam pra passear. Fui uma vez levar a do boxe e o Almôndega. Olha só. Tu voltou depois de adulto? Voltei. Eu nunca reparei se tinha gancho na porta do banheiro. Estou voando! Antes de mais nada, a gente tem que determinar quais são as invenções dele. Relógio de pulso não. Foi Patek Philippe. Escada com dificuldade foi ele. Aquela escada, na verdade, não é bem uma invenção. Ele fez uma adaptação por causa da inclinação que ele tinha que fazer. É bem bolado, mas não é uma invenção. É porque é uma escada muito íngreme, certo? É. E o problema das escadas muito íngremes é que se você fizer um degrau inteiriço, você consegue subir. Mas na hora de descer, você se fode. Porque você subir, tu bota a ponta do pé lá dentro, sacou? Mas quando você tá descendo, você não consegue encaixar o calcanhar no mesmo buraco. Só. Por isso que ele fez aqueles cortes, justamente pro seu pé. É uma boa invenção. Não sei se é uma invenção, mas é uma boa parada. Eu só vi lá também. Aquela escada teria que ser como uma escada de barco. Você teria que descer de costas, se não fosse daquele jeito. É, exatamente. Como ele não queria dar pinta... Olha as invenções do Santos Dumont aqui listadas no House of Works. É. Balão a gás de porte pequeno. Certo? Ele e o mundo inventaram isso ao mesmo tempo. Tem muita gente que fez também, mas tudo bem, vou perdoar. O próprio dirigível. Dirigível. O dirigível. Não, tem um alemão que fez também, que foi o que levou depois o Zeppelin a fazer os Zeppelins dele. Mas tá, tudo bem, vai. Tá, tudo bem. Olha o desdém do Blue Hand, cara. Não, é porque é aquilo que eu sempre falo em todos os Nerdcast. É raro uma coisa que foi realmente um cara inventou, ninguém nunca pensou nisso, ele foi teve o toque divino. Normalmente o cara fez isso e alguém do outro lado do mundo tinha pensado a mesma coisa e tinha feito a mesma coisa antes. Tô vendo aqui que o dirigível, já existia balão dirigível em 1880. Não, então tá dizendo aqui, também é furada, tá dizendo que ele inventou relógio de pulso aqui no Rostov. Eles só sabem explicar como funciona. Site criado pelos usuários, cara, esse aqui é o quê? Aqui diz hangar com porta de correr em 1900. Aí vamos ignorar o House of Works, né? Eu não sei se foi o Zeppelin que inventou o velho, o hangar, esse hangar moderno que a gente conhece. Mas eu não sei como foi a época, de repente o Santos Dumont fez antes. E é isso. O avião. O avião já é suficiente, né? Mas peraí. Open source, ele inventou. Certo? O open source, exato. Delivery. Ele inventou. Esse aí tudo bem. Beleza? Esse aí até agora não tem nem muita informação. Asfixia autoerótica. Deve estar no Kama Sutra. Afinal, eu quero saber, quem inventou o avião? A gente não ia definir quem inventou o avião? Eu acho que não dá pra definir uma pessoa como inventor. É, também mas... Pois é, não dá pra definir uma pessoa como inventor. Entre os irmãos Wright, eu fico com os irmãos Wright. Você fica com os irmãos Wright como pais da aviação? Não, eu não falei isso. Ué, o pai... Entre os dois... Existe um pai, não pode ser... Peraí, se você perguntar pro Henrique Cristo... É o que eu falei, não é que eu, são os pais da aviação, não dá pra escolher uma pessoa, mas eu acho que entre irmãos Wright, né, que é aquele... Que inclusive é brasileiro também, não é? O José Roberto? O José Roberto Wright? Tá que pariu! E o Santos Dumont, eu fico com o Wright. É. Porque eles realmente voaram antes do, do... Mas então, mas isso não... Por exemplo, isso não influenciou o Santos Dumont no trabalho dele, porque ninguém sabia deles. Não, não falei. Então... Mas é isso que é a parada, compadre. Os caras voaram antes, beleza, mas ninguém sabia. O Santos Dumont voou em 1906 e todo mundo viu. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser definitiva agora. E quem inventou primeiro? Então, foi ao mesmo tempo, né? Não, que mesmo tempo? Foi 3 anos antes? Não. Ninguém sabia, só eles, porra. Olha só. E quem foi que inventou antes? Mas o Santos Dumont inventou o avião como o avião é conhecido, a máquina com a força motriz própria. Não, ele inventou o avião ao contrário. Olha só, o importante não é quem inventou o avião. Beleza, inventou, tá aí voando, tá? Teve lá sua época de ouro. Eu quero saber o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Quem transformou a aviação nesta merda que é hoje? O nome dele era Santos Dumont mesmo? Alberto Santos Dumont. Ah, é verdade. Esquecido. É vai, outra pessoa que usa o nome do meio como principal, né? Quem mais faz isso? Paul McCartney. E o nome dele é Alberto Paul McCartney.